Game Track Podcast. Estamos começando mais uma edição do Game Track. Esse é o episódio número 65 e vamos aos nossos participantes. Eu sou o Zabuzeta e Prostagma, prosseguir. Aqui é o Madruga Jackson e ololô, ololô. Ninguém perdeu essa piada, né? Uhum. Aqui é o Rodite e esse cast não tem Excel porque ele é muito noob pra jogar Age. Eu concordo, cara. Eu acho que ele é uma bosta ou não tem Age no Mac, né? Né? É, explosivo Microsoft, ué. É verdade, não vai ter Age no Mac nem fodendo. Nunca vai jogar. Só se ele fizer a parada lá pra rodar Windows no Mac, mas enfim. Bom, como de costume, desde o episódio 25 e todos os episódios desde então com o final 5, a gente faz um especial compositores, né? E vamos seguir a premissa então. Do último a gente fez sobre um compositor oriental, agora vamos fazer um compositor ocidental. Vamos falar a respeito dos jogos aqui da franquia Age of Empire ou Mythology, composto, as músicas sendo compostas por Stephen Hipp, né? Ele é aqueles cara lá que é dos anos 80 lá, que faz bagulho hip e tal. Essas não, nossa, não, hip é dos anos 60, seu... Então, nessa época aí mesmo, ele é? Ele tá vendendo umas pulseirinhas aqui nas praças, mas vamos continuar esse papo após a leitura de e-mails e comentários, a gente já volta. Deus abre a fala. E-mail! Vou deixar você falando aí. Novamente em campanha solo aqui, eu sou o Zabuzeta, lendo os comentários e e-mails relativos ao último programa que a gente gravou com um e-mail, que foi o número 63, olha só que maravilha, né? Só vou dizer aqui rapidão, se você quiser entrar em contato com a gente, pode ser através dos comentários desse post, né, do post que a gente publica o podcast, ou através do e-mail, que é muito simples, gametrack@levemais.com. O último programa que a gente fez, assim, que a gente não utilizou a versão Pocket, foi o de número 63, olha só a parada peidando aqui, caralho. Então, foi a respeito de Final Fantasy VIII, né, a nossa saga de eternos podcasts aí sobre a franquia Final Fantasy. Esse foi o quarto episódio que a gente falou sobre a série. A gente já fez o cast 15 sobre 1, 2, 3 e 4, o 27 sobre o 5 e 6, o 48 sobre o 7 e agora o 63 sobre o 8. E no futuro, em breve, 9, 10 e as coisas adiante, né? Lembre-se de classificar nossos podcasts no iTunes, não só o nosso, assim como o pessoal do Papo de Noob que tá nesse podcast, né? O Madruga Jackson e o Rodite. Classifique nossos podcasts, né? Pouquinho que você já classificou, a gente já ficou entre os recomendados lá. Então já aproveita aí e agradecer a todos, né, cara? Muito obrigado mesmo, a gente tá entre os recomendados na parte de podcast. Isso é muito legal, muito bacana por parte de vocês ajudar a gente, né? A gente acaba aí ralando um pouquinho, editando, mas, cara, é muito bom. É muito bom ver que tem ouvintes fiéis, é isso aí, cara. Vamos lá. Bom, então vamos ler aqui o primeiro feedback, né? Na verdade, é o primeiro comentário que eu vou ler aqui. É do Murdock. Murdock, e ele disse assim: galera, é a primeira vez que eu ouço um cast de vocês e já está na minha lista de feeds, pois gostei bastante. Parabéns! Deixo uma pergunta para os participantes e todos os ouvintes e leitores. Houve algum jogo de nova geração, PS3, Xbox, que teve uma abertura tão empolgante e conduzida quanto a de Final Fantasy VIII? Então... A gente tava discutindo lá na parte de comentário, né? Então, o pessoal respondeu o seguinte, na verdade foi o Rubão que respondeu. Falou assim que meio que a galera meio que começou a cagar pra CG, mas, por exemplo, a Blizzard ainda mantém o conteúdo, né, dela, tipo, em questão de CGs aí, CGs de StarCraft todas lindas, de World of Warcraft, cara, geniais, né? Então, bom, é um conjunto de fatores que eu coloco sim, mas as CGs da Square, tipo, até as novas são mais legais, né? Vamos pro próximo comentário aqui, é do Fernando Mondo, ele diz assim, bah! Já pode ver que o cara é do Sul, né? Lá do Rio Grande do Sul. Vamos lá. Parabéns pelo sucesso, mais de 800 likes. Acho que tá falando em relação ao último podcast que a gente teve likes à vontade, né? De pessoas curtindo o podcast através do Facebook, né? E ele corresponde aqui. Eu ia folgar na foto dizendo que o Squall, no caso dessa foto que ele tá falando, é a foto que a gente colocou no post lá do Javan de Squall junto com o Irvine de barriguinha de chope. Se você não viu, acesse aí o link pra ver a foto, né? Eu ia folgar na foto dizendo que o Squall não estava pra trás, com um sorrisinho de quem não estava gostando. Então li e vi que era o Javan, então pensei, melhor não. Sobre o Final Fantasy VIII, eu adoro, bons tempos da minha infância, adorei a teoria do Squall dizer que ele estava morto, não conhecia. Só voltou a falar uma teoria sobre a Ryona ser a Ultimécia, que também é muito boa. Galera que curte bastante Final Fantasy VIII, por favor, comente lá, discuta com ele a respeito dessa teoria da Ryona ser a Ultimécia. Eu, como sou um grande, digamos assim, um grande odiador, não odiador, mas tipo, eu curto pra caramba a trilha sonora, mas eu não consigo gostar de jogar Final Fantasy, né? Qualquer um deles. Eu sei que é uma blasfêmia pra muita gente aí, deve estar queimando o ouvido ou deve estar me xingando até a morte, mas fazer o que, né, galera? Próximo comentário aqui é do Marcelo Martins, ele diz assim: olá pessoal, Juninho, a sua história com Final Fantasy VIII é realmente dramática. Faz tempo que eu joguei esse jogo. Eu não tive PS1, por isso joguei no PC. Gostei muito de ouvir sobre o episódio para relembrar dos detalhes do jogo. Das músicas que vocês escolheram, a minha favorita é Don't Be Afraid. Talvez porque as músicas de batalha se repetem tanto que é impossível não ficar na cabeça. A Balamb Garden também é muito legal. É a típica composição de momentos calmos de Final Fantasy. E tem muito a cara de Uematsu, do genial Nobuo Uematsu, né? Liberi Fatality, que é a música que eu escolhi, é clichê, mas é linda demais. Concordo, cara, é muito amor. Bom, Sutur aqui mandou aqui: sério, depois de muitos anos sem jogar Final Fantasy VIII, vocês conseguiram despertar a minha vontade de reviver essa aventura. Muita nostalgia em forma de RPG. Parabéns pelo podcast, foda pra caralho. Opa! Cara, é muito legal ver a galera comentando muito bem assim. Então vamos encerrar aqui com um e-mail do nosso querido Marcos Melo Corrêa. Ele até me perguntou: cara, vocês esqueceram de ler um e-mail meu que mandei faz tempo? De ler um e-mail do Rafael Taira. Então, do Rafael Taira, ele mandou só e-mail top podcasts do Game Track que ele mais curtia, né? Ele colocou uma listagem lá, eu respondi, eu não sei se respondi, muito e-mail que eu tô vendo, acho que foi bem na época que eu tava com um evento, então acabou meio passando batido. Mas o seu e-mail aqui, vou ler aqui novamente, então vamos lá. Ler um novo e-mail, né? Porque o outro não deu tempo pra ler, então peço desculpas a princípio, mas vamos lá. O e-mail do Marcos Melo Corrêa começa assim: fala galera do Game Track, aqui é o Marcos Melo Corrêa, novamente, e deixa o meu singelo feedback. Apesar de não ter gostado muito de Final Fantasy VIII, de longe não é o meu preferido, admito que ele tem muitas músicas boas. Podem reparar exclusivamente que a trilha do jogo tem um tom mais sóbrio, se comparado com a trilha do Final Fantasy VII. Minhas músicas preferidas são The Extreme, que toca numa das últimas batalhas, que é uma música muito tensa e lembra um pouco o tema de Genova de Final Fantasy VII. E Maybe I'm a Lion, que também tem um toque oriental, que ganhou uma versão fodástica pela banda Black Mages, que é a banda do pessoal fodástico lá que faz a trilha sonora da franquia. Da Square, o pessoal da Square lá, o fodástico. No mais, envio um desenho feito no meu velho DS com Wesley e Juninho, que estão se divertindo na Batcaverna do Level Mais, enquanto os outros membros só olham através de uma festa. Na verdade, a gente parece um filme terror, a gente tá olhando só com aqueles olhinhos brancos assim no escuro, tá ligado? Na verdade, vou deixar o link aqui pra você acessar esse desenho que foi colocado lá no Level Mais Social Clube, né? Se você ainda não acessou o nosso grupo exclusivo do Facebook, então vai estar o link aqui. Também o link pra você acessar a ilustração que o Marcos Melo Corrêa mandou pra gente. E ele termina aqui. Abraços e até a próxima. Bom, obrigado aí, Marcos Melo Corrêa, novamente. Muito obrigado mesmo, cara. Muito bom receber desenhos de você. O Marcos Melo Corrêa agora acho que deve estar na calmaria um pouco mais, que ele defendeu recentemente a parada do mestrado. Meus parabéns novamente aí por ter conquistado o mestrado aí, bonitão, hein? Logo, logo vai ser mestre, quem sabe doutorando, né? Vai querer seguir a carreira. E ele disse assim que, acho que na última leitura do podcast do Papo de Noob, que ele participou, olha só que maneiro. Se você não viu, ouça aí. Ele diz assim que ele desenha muito nesse estilo meio aquarela, pelo fato de que ele, na pós-graduação dele lá, na pós-graduação mestrado, no caso, ele faz muito desenho de plantas, né? Então, ele tem muito traço. Não, traço também tem uma particularidade com outros artistas que ele gosta, mas ele desenha muita coisa de natureza. E é muito legal, cara. O cara desenha, ele leva o DS e faz. É o cara que desenha no DS e ainda tira um título de mestre, olha só. Muito legal. Então, galera, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado da leitura rápida aqui de e-mails. Novamente, desculpa por só estar eu, mas a gente teve que lançar de última hora, né? E a respeito do... pra quem que me acompanha também no Jogatina Plus, então eu tô com problemas no meu PC a respeito de gravação, então por enquanto tá em ato, mas em breve volta aí, cara, então show de bola. Então, não deixe de mandar seu comentário, seu e-mail e também mandar um beijo na bunda do Excel. Brincadeira. Então é isso, galera, até a próxima edição. Aqui. Back. Bom, então vamos aqui continuando o cast, começando a falar a respeito do Stefan, né? Stefan, ele trabalhou durante uma década praticamente com a Microsoft Assemble, né? Através dos jogos da série Age of Empires e Age of Mythology. E depois, posteriormente, já que era meio que relacionado com a Microsoft, o jogo de console também de RTS, Halo Wars, né? Cara, eu não sabia que existia um jogo de RTS do Halo, cara. Eu fico curioso. A galera até falou bem, assim, porque ele é um RTS de console que funciona até mais ou menos, né? Ele, tal qual o Brutal Legends, né? Que tem um pouco de RTS. Apesar de ser vendido como outra coisa. É, só que pelo pessoalzinho mais mainstream do Halo, ele é bem esquecido. Ele, assim, ele é um jogo que agrada quem tá procurando uma coisa de RTS pra console. Mas pra quem curte a franquia em si, mesmo os Halo Boy aí, vai ser foda de... Cara, mas eu achei muito idiota, porque Halo é um jogo daqueles caras que gosta de ficar atirando, né, babaca, sei lá, só gosta de dar tiro. E daí os caras me pegam e me fazem um RTS pro público que só gosta de dar tiro, cara, sei lá, nada a ver, né? É, depois ia ter lançado alguma coisa pro PC mesmo, né? Talvez pra chamar a atenção, olha, o Halo de RTS pro PC. Aí vai que o pessoal do PC curte e vai jogar depois, né? É, não sei se é bobeira minha, mas eu acho que um jogo que é conhecido por FPS, né? Tipo, querendo ou não, é o que... Não é FPS, é FPS ou terceira pessoa? Não sei. Ele é TPS. Não, ele é FPS, mas tem a opção, se tu quiser, jogar em terceira pessoa. Ah, então ele é variável. Então, querendo ou não, ele é, tipo, podemos dizer assim, o carro-chefe da Microsoft em relação a FPS. É, ele é o parado que vende, é ele e Gears, então, né? E daí o cara me pega e me faz um RTS, sei lá, cara, não sei se funcionou, o cara ficou muito bom o jogo, cara, porque não tem sentido, pelo menos pra mim, o público é bem diferente, não sei o que. Eu acho até legal eles variarem um pouco pra não ficar na mesmice, né, apesar da variação não ter sido tão boa, né. Mas aqui vamos se voltar agora pro Stephen Hipp. Ele nasceu em 75, ele é um americano, né, ele é um cara que manda muito bem em questão de trilha sonora, porque ele é bem variável, né. Atualmente ele não tá mais trabalhando em música, né, trabalhando em projetos solos, assim, tipo de composição mesmo, né. Ele é compositor e escritor, tipo, digamos assim, ele compõe as músicas e tá, além de tocar piano, tocar violão, cantar, o cara é foda, assim, né? Você vê bem. Ele, durante esse tempo que ele ficou na Microsoft, cara, as trilhas sonoras deles que ele fez exclusivamente em colaboração com outros compositores para uma série de jogos que eu gosto bastante, que é Age of Empires. E agora a gente tá aproveitando o hype do lançamento do Age of Empires HD, que acho que uma hora atrás a gente tava jogando, Rodit. É, menos até. É, tipo, a gente tava jogando aqui, que, cara, o pessoal falou, porra, você vai jogar uma coisa assim que é ultrapassado. Cara, Age of Empires 2 é um jogo, assim, que, na minha opinião, pra quem curtiu o gênero de RTS, ele não é datado, cara. Ele funciona muito bem ainda, ele é divertido, se divertir com seus amigos ali, né, e a possibilidade de você jogar no HD é bem legal. Mas antes de falar dos jogos em si, né, vamos falar também de que, atualmente, o que ele tá trabalhando, né? Ele tá trabalhando numa parada que, tipo, eu fiquei de cara, porque ele entrou na Bonfire Studio e ele fez um jogo lá meio de navegador, bem louco lá, e praticamente ele tá trabalhando como um diretor na Zynga, cara. Vocês conhecem essa bosta Zynga, né? Sim, sim, mas ué, isso aí dá dinheiro pra caralho, velho. Não, dá dinheiro, porém, agora já tá acabando. Já dava, né? Dava, né? Que isso aí já é a famosa bolha, né? Não, é que tipo, ele aplicou tipo aquele mesmo lance, mesmo padrão de música, né? Ele segue com músicas estilo épica, assim, pra... De era mesmo. Uhum. E, pelo que entendi, o que ele faz lá na Zynga é de um Castlevania, se eu não me engano. Eu não cheguei a ver esse jogo porque é um jogo muito casual e às vezes tem muito jogo casual, você esquece de verificar. Mas eu acho que deve ser ou um RTSzinho maneiro ou deve ser um Tower Defense pelo nome. Não cheguei a jogar também, mas pelo que entendi é aquele jogo de Facebook, tipo, que nem... Ou Facebook ou de celular, as coisas aí, né, cara? Que a Zynga, ela se expandiu tanto pra celular, tanto pra navegador, browser ou mobile, né, no caso. É, pra mobile ele tinha feito antes, na Bonfire. Sim. Foi aquele Adventure Bay. Ah, isso eu também ouvi comentários, assim. E aquele Game Chest série, na série do Game Chest. Esse eu não relei a mão, cara. Mas assim, eu tava observando, tipo, que ele, cara, ele é um cara que tem mais cara de nerd do universo, cara. Você viu a foto ele dele? Ele é bem novão, né, cara? Tipo, sim, ele tem o quê? Velho, sei tem lá. 38 anos, cara. Normalmente a gente vê muito compositor aí que a gente vai falar, né, que vai abordar. Os caras têm, tipo, 40, 50 anos. E o cara com 38 anos aí levou, tipo, praticamente a série Age of Empires e Age of Mythology nas costas com parte de composição musical, né? Se você verificar quem, tipo, com a idade dele, assim, com, digamos, esse respeito, né? Mas só uma curiosidade em relação coração Castville, no Facebook ele tem mais de 10 mil usuários ativos mensalmente, só pra você ter uma ideia, pra você ver que não é uma coisa que roda 10 mil pro Facebook a quantidade que ele abrange, cara, eu acho bem pouco, assim. Deve ser aquele jogo com microtransações, né, que ó, a gente tem um jogo grátis aqui, mas se você quiser fodão, no jogo, compre tal parada, né? Exatamente, é totalmente comercialismo barato, né? Tipo, ah, você é um lixo, só que você pode virar um deus se você tiver dinheiro. É o pay to win, né, que o pessoal fala. Bom, é uma característica do som dele, como o Rudy já disse, né, tipo, da trilha sonora que ele cria para os jogos, é essa característica épica, né? Isso pelo fato de que ele é bem variável, né? E como a gente disse, para a série Age of Empires, que a gente vai focar nesse cast aqui, já que é um dos jogos que ele trabalhou, que é eu, o Madruga e o Rodite curtimos mais, né? Que é Age of Series, né, no caso, assim. Uhum. Vamos falar aqui da trilha sonora do Age 1, Age 2, Age 3 e Age of Mythology, né? É, já perguntando aqui de cara pra vocês, qual desses jogos você mais curte da série? Cara, eu gosto mais do Mythology. Mythology, olha só. Sim, por causa daquela... que eu gosto mais parada de fantasia. É, a temática dele é muito legal, cara. É. Se você olhar bem a evolução, por exemplo, comparando o Age 1 com... a série Age of Empires com Mythology é muito engraçado. Sim, a mecânica em si é a mesma, mas só que quando tu vai vendo o jogo, tu pode fazer, se tu seguir os deuses nórdicos, tu faz um gigante lá. Se tu seguir os deuses gregos, tu faz um Pégaso. Aham. Uhum. Ou um hipogrifo, que é tipo um cavalo marinho. É, eu também concordo com o Madruga. Eu acho que o Mythology é um dos melhores do Age. Por toda essa temática aí da mitologia grega que mistura. Nem é só da mitologia grega, né? Que ele mistura mitologia grega, nórdica, egípcia. E com a expansão ele é meio de Atlantis, uma coisa assim. Pula pra aquele lado de Cronos e Gaia, essas coisas assim. Isso eu achei legal, que daí incrementa poderes divinos, incrementa heróis como Aquiles... É, Jasão, Perseu, todos esses personagens dentro de um jogo de estratégia. E isso que eu achei bacana eles conseguirem. Mas vamos começar a falar a SP dele numa ordem cronológica, né? Vamos puxar aqui um pouco mais antigamente. Em 97 foi lançado Age of Empires 1, né? Ele que... O próprio IGN disse que ele era uma mescla de Civilization e Warcraft, né? Que já existiam na época. E ele foi até bem recebido, assim, mas não foi aquele sucesso de público que o seu sucessor foi, né? Vocês chegaram a jogar algo de Age of Empires 1? Eu não joguei. Sim, eu jogava. Eu joguei, mas por conta do hype que eu tava jogando na época o Age 2. Eu falei, cara, existe Age 1, eu jogo o Age 2 e vou dar uma olhada, cara. Mas é uma lerdeza pra construir. É bom, ainda tem uma, digamos assim, tem uma certa estratégia que você segue ali, digamos, a parte das unidades militares, a unidade tipo de construção mesmo. Mas não é aquela grande coisa que o Age 2 é, né? Você concorda comigo, né, Madruga? É, cara, porque começou, foi bem no iniciozinho, assim, daquele boom, podemos dizer assim, que deu dos jogos RTS. Ele era bem lentinho mesmo, mas dava pra segurar a onda legal. Se você não gostava tanto das fantasias e viagens do Warcraft... Ou da parada jogo de turno que é o Civilization, né, isso agradava os dois, né? Aham, aquele turno agressivo do Civilization. É que o pessoal joga 4, 5 anos seguidos aí... Uhum. Só gostaria de dizer uma coisinha que muita gente esquece. Nessa época, os RTS tinham os famosos cheats, os cheat codes. Nossa. E, cara, tinha alguns muito engraçados. Tipo, no Age of Empires 1, tinha um chamado Big Daddy. Alguém pegou isso aí e fez o Bioshock, né? Aham. Uhum. E nesse, você digitava isso, você tinha um carro que lançava foguete, cara. Mas isso se manteve também pro 2. O 2 tem um cheat lá que você... sumando um cobra, né? Tipo um cobra. Um Dodge Viper. Sim. Mas não sei se isso tinha bastante no 1, mas no 2 tinha muito cheat bizarro, né? Que tinha um super porco, umas paradas assim bem loucas, não tinha? Tem. Na verdade, essa época, assim, tipo, até, digamos, no começo da geração atual aqui, cara, muitos jogos, principalmente de PC, eram recheados de cheat, cara. É muita coisa. Uhum. PlayStation 2 mesmo tinha cheat que você fazia com uma série de comandos, com os botões e os triggers lá, né? Sim, mas a época era só zoação. Por exemplo, tem um outro, Photon Man, que é incrivelmente roubado, que você digitava Photon Man e você ganhava uns homenzinhos futuristas com arma laser. Que destruíam tudo. É certeza que é uma base de piada, né? Que os caras criaram... Às vezes o cheat acaba surgindo de piada, né? Sim, aí eles botaram a versão... Tem um cheat também que é a versão mais roubada ainda dos Photon Man. Que é igual a MC ao quadrado... que são os Photon Men, só que com arma nuclear. Que tardado, cara. A série de Empire sempre vai ser baseada em civilizações, né? Então as tecnologias que cada uma proferiu depois disso, né? Elas vão estar, tipo, meio que fazendo a diferença delas no jogo. Então, por isso que você tem essa temática de civilizações. Um pouco depois foi lançada uma expansão, Rise of Rome, né? Rise of Rome. Que também foi só uma... Tipo, não foi aquele boom, por exemplo, igual a expansão do Age 2 foi, né? Já falando em Age 2, esse maldito jogo genial aí, que eu curto pra caralho, é meu jogo preferido de RTS e da minha série favorita, né? O Age of Empires, The Age of Kings, né? Ele foi lançado em 99, ele ganhou o jogo do ano. Pra você ver bem como que ele mandou bem pra caralho, sim. Ele ganhou o jogo do ano pra PC, então, naquela época, RTS tinha um valor alto, era estimado pra caramba, né? Então, naquela época, tipo, ou você tinha um PlayStation lá que você jogava qualquer coisa, ou você tinha um PC e jogava Age of Empires, né? E engraçado que eu tenho uma história, assim, do meu primo, que é o mais viciado do mundo, assim. Brincadeira, não é tão viciado igual o amigo do Rodite, que lá, que é o... Foi campeão mundial? O campeão brasileiro, Rodite? É, ele fica em segundo lugar mundial, assim. Segundo lugar mundial, porra. Caralho. Eu, sério, cara. Eu tenho medo de jogar com um cara desse, respirar perto de um cara desse, cara. Porque, cara, é igual aqueles coreanos que você vê jogando StarCraft, né? Você vê aqueles caras, tipo, fazendo aquela taxa de APM alta pra caralho, tipo, 300, 400 APM, sei lá se tem como chegar a esse número, mas eu só tô chutando mesmo. E quem deve ficar feliz com isso é a namorada dele. Que namorado? Que namorada, velho? Você acha que os caras desse namorada? Nem a pau. O Age 2, ele passa na idade medieval, por isso que tem toda essa temática medieval, obviamente, que eu já repetindo aqui, mas é interessante, assim, que pra quem, na nossa idade, assim, tipo, 20 anos pra cá, tem muitos filmes militares, assim, que baseia-se na época medieval, então... A gente vê muita referência, assim, tipo, de filmes, de séries, de livros, assim, que você vê no Age of Empires, né, cara? É muito maneiro nesse quesito. Qual foi o seu contato com Age of Empires? Eu tive contato com Age of Empires 2 antes do 1. Você também teve assim, ô Madruga? Não, eu comecei bem com a sequência mesmo. Um colega meu tinha um CD daquela revista de CD-ROM. Sim, clássica, que vinha... clássica. Que vinha o 1 e o 2, o 1 e a expansão. Aí depois ele comprou aqui, vinha o 2 e a expansão. Aí eu fui pegando emprestado com ele, enquanto ele jogava o 2, eu peguei o 1 com ele e comecei a jogar. Aí quando ele cansou, eu peguei o 2. Naquela época que não tinha crack, né? Era, você tinha que emprestar o CD ou uma coisa assim pra você rodar, né? É, exatamente. Nossa, cara, era sofrido. Até você, quando surgiu a época do crack, não a droga, por favor, entendo errado, não foi errado. O crack pra CDs, principalmente naquela época, era difícil, né? Meu primo chegou a comprar o original. Ele pagou R$99, o original do Age 2, mais expansão, né? Mas depois de um tempo, ele tentava jogar online com o original, ele teve que piratear, cara, pra jogar online. Foda isso, né? Era mais fácil. Sim, sim. Ele tinha original, isso que é foda. Porque saiu vários patches na internet, né? Saiu, porque era alguns patches que os fãs faziam pra poder jogar online, né? Porque é tipo, hoje você tentar jogar alguns jogos aí que tem aquela bosta do Microsoft Live Game lá, aquela bosta lá do Windows Live Game, sei lá qual que é aquela merda. Que você, às vezes, quer jogar, tipo, um GTA Online, que fala, o GTA 4 Online, assim, fala que tem a possibilidade, mas, cara, é um caralho pra você fazer. Aí a galera acaba fazendo outras formas, usando, tipo, um Hamachi. Hamachi veio bem depois, né? Hamachi não teve na época do Age 2. Age 2, que eu lembro aqui, cara, era chat da wall, entrava na sala do Age 2 e ficava copiando o IP da galera lá pra você jogar por internet discada, cara. É, os caras postavam assim, Age 2 BR 5x5. Não, Age 2 TC 192 21680104, entendeu? Aquela coisa maluca, cara. Cara, era muito foda. E bombava aquela época. Cara, era muito bom. Tipo, teve aquela época assim, antes de eu conhecer Counter-Strike, cara, e eu vi o meu primo jogando, cara, ele jogava, tipo, toda vez. Tanto que quando entrou a internet, a DSL, né, que é a internet, tipo, que a gente tem atualmente, né, ela tinha ping variável, então pra você entrar online era uma bosta, não tinha Hamachi, assim, que fazia parada concentrar. E eu não manjava de rede igual o Madruga manja hoje, por exemplo. Não, mas é, tipo, a ideia é assim, porque o que eu fiquei mais abismado, que ele foi o primeiro, podemos dizer, acho que foi a primeira febre de jogos online, assim, o Age. Não. Não teve nada antes dele. Quake... Bombou pra caralho. Não, quem jogou Quake? Eu não joguei Quake. Porra, Quake você que é noob, porra. Porra, Quake. Próprio, acho que o Doom tinha multiplayer, mas o Quake, cara... Tinha o Doom sim, mas era lixo, cara. Não, sei lá, não é a mesma coisa, velho. Sei lá. Era. Claro que era. Era, cara. Essas Quake Con que tem que juntar bilhões de negros jogando Quake 1 ainda. Tu acha que era o quê? O nego jogava sozinho. Os caras se juntavam, se junta todo ano desde 97, eu acho. Eu tô falando chutando aqui besteira, mas enfim. Mas por aí mesmo. Não, sério, eu diria que era a suvaqueira naquela parada lá, né? Que bosta, né? Vamos aqui aproveitar e dar uma pausa, né? Só pra gente não deixar as músicas só pros finais. E também, antes de a gente parar de falar de Age 1, né? O Madruga tem uma música do Age 1. Madruga, então peça essa música pra gente continuar o papo aí. Eu vou pedir a minha musiquinha, que não tem nome. É a música do Age of Empires, da expansão Rise of Rome, o Track 3. Track 3, vamos lá, bola na caixa. Bom, vamos agora aproveitar, vamos pular agora para a expansão, né? Se você comparar com o que o Age 2 tinha, mas ele não tinha na expansão, a expansão trouxe algumas possibilidades, né? Algumas civilizações novas, mapas diferentes, algumas possibilidades na parte de construção. Antes você mandava o cara construir a parte de fazenda e ele ficava parado se você não mandasse, né? Agora no Age 2, por exemplo, no Age 2 na parte do The Conquerors, né? Tinha essa parada automática, mandava o cara construir a parada de catar lenha, ele construía e já pegava a lenha automática, né? Então, além de algumas, digamos, entre aspas, revoluções, o Age 2 trouxe essa possibilidade, assim, de você fazer novos combos com civilizações novas, tinha algumas tecnologias novas que você podia explorar, né? Então, o Age 2, assim, a expansão, cara, bombou muito mais que o próprio jogo, cara. Isso que eu acho impressionante. Tudo bem que ele era o jogo mais alguma coisa, né? Mas ele tinha umas, algumas diferenças, assim, que fez com que ele se tornasse mais popular que o próprio o jogo original da expansão dele, né? Mas isso tá falando do 2 ou do 1? O TC, EDTC, que a gente fala, a expansão lá, The Conquerors. Que ela veio se ajeitar, né? Ela veio pra, tipo, regulamentar as paradas, né? Sim, pra ajeitar o que os outros jogos já estavam fazendo. Warcraft 2 já era assim, tu mandava o carinha construir, ele ia lá, já ia pegando recurso também, essas coisas. O Age 2, ele veio pra polir essas partes. Sim. E chamar a cambada, porque entrou Deus e meio mundo. É porque... Ele saiu um ano depois, praticamente um pack de correção, né? Mas eles só aproveitaram, vamos lançar uma parada aqui, já que é Microsoft capitalista, né? Vamos lançar a parada pra galera comprar aqui. É época que não tinha DLC, né, cara? Eles tinham que fazer isso. Eles tinham que fazer, cara. A DLC era chamado de expansão, digamos. É. E algumas expansões eram grátis, mas a maioria era paga, né? Tipo, você comprar a expansão X, expansão Y. E em questão de trilha sonora, também eu acho... Na minha opinião, a melhor é a do Mythology mesmo, que Mythology é foda pra caralho. Mas a do Age 2 é foda pra caramba. Tanto que a música que o Rodito escolheu pra sketch é a minha música favorita, cara, da série. Cara, já estamos falando do Mythology, né? Não, estamos falando do main team do Age 2. Ah, tá prestando atenção, hein? Ó, tá comendo aí, né? Mas não tô entendendo que porra que isso deve ter, tá ligado? Main Team do Age 2. Sim, falando da Main Team, cara, a questão de orquestra, a questão de... Cara, é muito foda. Importante dizer, fizeram uma masterização agora nessa HD aí, né? Essa versão HD que saiu agora, praticamente umas 2 semanas atrás, né? A música já era foda e agora ficou, tipo, mais limpo, assim. Não sei se é bobeira minha. Obviamente vai ser mais limpo, né? Tipo, cara, pense bem, praticamente, tipo, 13 anos depois, a música tinha que melhorar um pouquinho, não ficar aquela coisa de meio característica de MIDI, né? Apesar daquela época não tinha tanta diferença assim, não. Mas a versão HD trouxe as músicas mais limpinhas, mais bonitinhas. O pessoal remasterizou, deu aquele up, aquelas porra toda. Sim, sim. Exatamente, ficou muito show de bola. E já aproveitando, dá pra falar do bug, né? Que você, quando dá alt tab no jogo, a música começa de novo. Ela reseta, né? É igual se você tá no Steam jogando no Age 2 e você aperta Shift Tab, né, pra você conversar com alguém ali ou ver uma mensagem. Cara, é reseta a música. É só um bugzinho. Cara, mas é, como é um jogo tão... Tão grotesco, um jogo desse tão grotesco. Não, a música não é tanto assim, não estraga tanta experiência, não. Tem alguns outros bugzinhos que eles têm que consertar ao longo do tempo, mas, cara, eles fizeram um favor, porque, cara, eu tava querendo jogar Age 2 a rodo e eu não... Não tinha como jogar. Ora pelo Hamashi, aquela bosta, ou pelo G-Arena. E o Age 2 HD, cara, veio suprir a necessidade pra quem curtia a série, mas jogava ou jogar com aquele ping absurdo que você teleportava, né? Ou veio assim a possibilidade. Hoje, cara, pra quem joga, tipo, jogos da própria Valve mesmo, assim, com você, de multiplayer, você tem desde que você não tenha começado o jogo lá, você criou a sala, o cara clica lá, entrar na partida, né? Cara, você entra ali na hora, você convida os amigos, bem de boa, cara. Tem aquela burocracia que o outro tinha, né? Então, o que eu achei, por que que eles lançaram o HD? Por causa que eles fizeram aquele Age Online e ninguém comprou, né? Não, sabe qual que é o problema do Age Online? Que a gente nem vai falar nesse cast, mas vamos aproveitar esse momento pra falar. Que assim, ó, o Age Online, ele tem uma arte fodida, ele é muito bom, a arte dele é excelente. Eu até queria ver se tinha uma versão para no Steam Work, né, já que o Age 2 tem essa opção de pegar os gráficos do Age Online, que ele é muito maneiro. Ele é maneiro, sim, só que ele é meio sistema de quest e ele tem outro problema, pay to win. Além disso, eu comecei a jogar, falei, não, vou subir um level aqui, 8, o Rodish começou a jogar, a gente falou, vamos jogar um contra o outro? Não dá pra jogar, cara, você tem que ser muito rabudo, diga-se sortudo, né, pra você tentar... Cair no mesmo jogo contra o Rudit, entendeu? É que, na verdade, acho que se você comprar o jogo, você pode, entendeu? Ah, mas você vai comprar o jogo lá, aí pronto. Tipo, era um Age Online que... Tudo bem, eu acho interessante você comprar, mas... Cara, se você vai jogar... O cara só joga um pouquinho, mas ele quer jogar contra os amigos ali ou jogar contra alguém, aí vem um cara que compra um monte de coisa, nossa, fode tudo, tá ligado? Tem esse ponto assim, mas eu não entendi mesmo, foi bem... O problema dele, sabe qual foi o problema daquele Age? É ter um nome online nele, entendeu? É tipo o CS, lembra que ia lançar um Counter-Strike Online, feito por uns asiáticos aí? Cadê essa bosta de jogo? Não, não tem, cara. Aí lançaram o Age 2 pra subir essa necessidade pra mandar, ó, tá aqui, ó. Se quer um jogo de verdade do Age, tá aqui, ó. Vai jogar online de boa, vai ser esse aqui. Não tem os gráficos do online, mas tá aqui, ó. Atende a necessidade, não é feinho, é tranquilo. Você joga de boa, né? Ah, cara, mas eu lembro da época que lançaram, o que eu vi de nego comentando. Ah, dane-se isso, eu prefiro o Age 2 HD do que isso aí. Sim, o Age 2 HD, ele é legal sim, porque, tipo, ele é muito nostálgico. Ele é muito nostálgico. É um jogo nostálgico, querendo ou não, né? Tipo, se você jogou naquela época, você vai querer jogar. Tem muita gente que acaba entrando assim, porque ele não é aquele RTS tão complicado, né? Ele é um RTS meio que tipo pedra, papel, tesoura, você se vira bem, entendeu? Você pega, ah, o cara tem muito cavaleiro, faz piqueiras. O cara tem muito infantaria, faz arqueiro. Então você tem essa ideia, né? É claro, tem estratégias um pouco mais elaboradas, que com o tempo você vai pegando, ou você vai tomando no cu se jogando online, né? Entendeu? Tipo, rush, as coisas aí que você acaba se fudendo, né? Ou tu liga aquele cheat, how do you turn this on, e evoca os cobra e vai passando o cara. Ou você coloca, já jogaram uma vez tipo 1x1 com o seu amigo com todos os cheats? É uma putaria colocar, você coloca Aegis, coloca Marco Polo, coloca Marco, depois Polo, aí você vai colocar Lumberjack, coloca Cheese Chick Jeans, depois coloca Robin Hood, coloca Rock On. Ixi, era uma desgraça, cara. Jogar com cheat era tão zoado, cara. E o que eu gostei do Age 2 HD, cara, é que a parada é muito interessante no quesito, assim, que você pode ter 500 de população, se você quiser. Se você quiser. Cara, é uma putaria isso, não tem noção. Cara, o ponto positivo que eu vi no Age 2 HD é que o Age 2, na época, quando foi lançado vários... Ghost Game, podemos dizer assim. Ah, tipo, a comunidade fazia muita coisa pro jogo mesmo. Isso, exato. Tanto que a parte de online acabou sendo... os pets mesmo, daquela época, era feito tudo pela galera, né? Podemos dizer assim, existia... Na época era chamado de cenários, que não existia daquele jogo tradicional, de estratégia, e era um pouco mais bagunçado. Você tinha X... Tinha uma certa dinâmica diferente pra você se matar, digamos assim, entre aspas. E ele trouxe isso no HD, ali no Skinworks. Tudo aqueles jogos mais, digamos assim, todos aqueles cenários que você se divertia antigamente, você pode jogar ali através do... Todos não digo, né? Mas já tem bastante ali na Steamwork. Ou seja, ele trouxe com ele junto os Cust Games. Ele diferente, trouxe bastante coisa. Não, diferente do Dota, que ele lançou a versão Dota 2, só que ele não trouxe toda aquela leva de Cust Games que já tinha no Warcraft. Vai ser elaborado isso, né? Tipo, digamos que o jogo não tem nem duas semanas de lançamento na gravação desse podcast, né? E é interessante que só salientar, exceto pelo fato de alguns jogos estar em promoção aqui, ele é um dos jogos mais vendidos atualmente. Isso eu tô curtindo pra caramba, só que me fodo também, porque tipo, mando mais jogadores, mais viciado, e você se fode muito mais. Mas é interessante pra divulgar mais, né? Pra tentar resgatar, apesar de a comunidade de StarCraft ser grande, né, mas tentar resgatar um pouco mais pessoas pro gênero de RTS, né, que é um gênero bacana, assim. Sim, vê se a Microsoft se anima e faz um Age 4. Não sei se Age 4, lembro até tinha um rumor, assim, que o Age 4 era pra ser uma coisa militar, Segunda Guerra Mundial, mas aí já tem Command F Heroes, já tem o próprio Command Conquer, né, mas tem coisa pra se pensar aí, sim, cara. Bom, Rogério, eu tinha falado sua música bem lá atrás, antes da gente discutir muito mais sobre isso. Sua música é Mentinho, então vamos tocar ela aí, cara. Toca aí, pau na caixa. Vamos lá tocar aí, pau na caixa, pau nos órgãos e vamos lá. Bom, eu também tenho uma música do Age 2, né, que é as músicas que você, quando você começa um mapa ali, jogando contra o seu amigo ali, começa a tocar aquela musiquinha de fundo agradável pra caramba, e minha música que eu escolhi do Age 2 pra esse cast, é a música chamada Pudim Pie. Então, pau na caixa! Pudim do pai. Pudim do pai. Pudim do pai, sacanagem. Pra finalizar, então, a parte de Age 2, vamos falou finalizar. Falou pra caralho de Age 2. Vou aproveitar pra falar, mas a gente vai falar também bastante aqui do Mythology, né? Mas aqui, pra finalizar a parte do Age 2, vamos terminar esse papo do Age 2 com a música do Madruga. Sim, eu vou pegar uma música do Age of Kings, não é da expansão. Ah, do Age of Kings, da hora a vida, hein? Que eu gostei muito da trilha, que é uma trilha bem minimalista, assim. É interessante que, tipo, a trilha fica um pouco mais agressiva na expansão do que no jogo original, né? Isso. Aham. O jogo original é bem... Tem algumas faixas bem fúnebres, bem melancólicas, assim. Diferente do outro ali, que é um pouco mais feliz, né? É. Porque talvez você entre uma civilização maia, até que talvez muda um pouco mais esse quesito de trilha sonora, né? É, tudo colorido, sei lá. É bem ambientada, né, no caso. Então vamos lá, Age of Empires 2, a música 4. Vamos lá, música 4. Depois se eu descobrir o nome, eu digo aí pra vocês, né? Através de... vocês dizem pra gente. É verdade. Ou eu coloco no post lá. Enfim, vamos lá tocar. Falar a respeito da continuação do Age 2, né, obviamente Age 3, que foi lançado em 2005, a versão para PC, né? Ele teve uma versão aqui, deixa eu ver certinho, para Mac em 2006. Nossa, pra Mac? Teve versão pra Mac esse jogo. Olha só, velho. Sim. E, cara, eu saí muito louco atrás desse jogo, porque eu tava naquela época, eu tava jogando qualquer tipo de Age of Empires, Age of Wonder, essas coisas assim, cara. E eu sei que tô pulando o próprio Mythology, mas a gente vai deixar o Mythology separado aqui só pra falar depois, na sequência, né? Mas, assim, falar do Age 3. Primeira impressão que você teve com o Age 3, se você jogou, Madruga? Ou não jogou? Eu não joguei. Não jogou? O Rodinho jogou, pelo menos, né? Joguei, sim. É, na verdade, eu não cheguei a jogar tanto quanto eu joguei o Age 2 e o Age Mythology. Sim. que foi numa época que o meu computador, quando saiu o 3, meu computador não aguentava o... Engraçado que esse jogo, ele é pesado até hoje, cara. Quando ele lançou na Steam, eu falei, não, eu vou comprar, cara, mesmo com essa nostalgia. Ele é um jogo pesado, mas não é um jogo tão, assim... É, tipo, ele não é pesado, mas o fato de ser um RTS envolve muita unidade, muita coisa. Então, qualquer 100 de população já fudia, entendeu? Qualquer sim, computador. Sim. Só uma observação aqui. Ele foi lançado, uma parada aqui que eu não tinha noção, que eu tô vendo aqui. Ele foi lançado pra N-Gage, cara. E Windows Mobile agora, atualmente. Mas ele foi lançado pra N-Gage, aquela primeiro celular com videogame, tá ligado? Aquela primeira coisa... É, aquela primeira coisa gigante lá que a galera jogava Tomb Raider 1, né? Imagina o cara jogando Rage 3. Não, é um engine console, você não tem como simular o ponteiro ali, né? Então, Age 3, cara, eu fiquei na pira, joguei até bastante, assim. Eu ia nas lan house pra enfrentar a galera, na época eu era babaquinha de Age, assim, que eu ia no... Ah, vamos enfrentar a galera aqui. Eu jogava muito com os russos, mas ele é um jogo bonito, sim, tem uma matemática legal. Mas ele falhou em algumas coisas, assim, que pra quem curtia mais o Age 2, algumas mecânicas, ele, tipo, era muito mais simplificado algumas coisas, né? Você não tinha tanto aquele esquema de muitas unidades que você colocava no mesmo cenário. Ele tinha uma limitação um pouco... É, ele tinha uma limitação de população, então... Podemos dizer que, tipo, ele prezava mais a qualidade do que sim, a quantidade, assim. É engraçado que as campanhas, né? Todos eles têm campanha, né? Mas não é tão lembrado. No 2 lá, tipo... Tinha a campanha da Joana Dark, dos Runos, do Attila Runo, tinha o Gengis Khan. Esse tinha uma campanha bem naquela época, assim, de exploração, né? Tipo, sim, de descoberta do Brasil. Tem até uma parada que, tipo, Portugal tinha descoberto do Brasil. Então, você vinha pra Amazônia, você tinha espanhóis, russos. Era bem, bem interessante nesse quesito, mas não agradou tanto, né? Não agradou. É, ele tinha algumas unidades interessantes, assim, que só de lembrar aqui, que eram os mosquetes, né? Os caras os mosqueteiros, né? Os caras que tinham aquele rifle com baioneta, né? Sim. Cara, aquilo lá era interessante, tipo, que a gente tava acostumado, o máximo que a gente tinha coisa de tiro no Age 2, ou na expansão lá, eram os espanhóis ou aqueles carinha que você, depois que você pesquisava academia lá, e aí pesquisava química pra você ver o seu atirador. Nesse não, era interessante, assim, você via aquela parte dos caras se apontando, atirando, depois o cara atacava, era foda nesse quesito, né? Só pra gente pular aqui, então, logo pro Age of Mythology, pra gente não se entender tanto nesse podcast, eu vou falar da única música que escolheram pra esse jogo, Age of Party 3, que foi minha, né? Ele é um... Age of Party 3 tem... Obviamente tem uma... Já que é bem depois, né? Ele tem uma trilha sonora bem aceitável, bem maneira. E ele pegou a trilha sonora do 2, do main team, que o Rod escolheu, né? Que é praticamente um remix, só que um rearranjo, digamos assim. Um rearranjo muito foda dessa música, cara. É muito interessante. Então vamos lá tocar aqui. Então, pau na caixa! Voltando um pouco mais no tempo agora, não tanto, vamos para 2002, que foi lançado o Age of Mythology, né, que a gente ia discutir um pouco no começo, mas eu deixei para deixar, pra gente discutir aqui, né? Eu deixei para deixar, tá bom. A dislexia tá foda, hein? Deixei para deixar deixando? Sim, e vamos falar, cara. ele é um jogo na mesma base do Age of Empires, só que você tinha um esquema de evolução diferente, porque você tinha mitologias diferentes a seguir, né? Você tinha, como eu já disse lá anteriormente, você tinha, no jogo original, você tinha mitologia nórdica, grega e egípcia, né? E depois com a expansão lá do Titans, eu sempre confundo o nome. Sim, é Titans. Titans, né? Ver as civilizações atlantes, né? Uhum. Cara, pergunta rápida. Qual que é a mitologia que vocês mais curtiam? Nórdicos. Nórdicos? Cara, os nórdicos sempre foram muito apelões, porque eles tinham aquele lance de os caras, os mesmos caras que construíam, os caras atacavam, e era o cara forte ainda. Sim, sim. Uhum. Ele já tinha aquele espírito um pouco de StarCraft, né? Que você tinha, tipo, os Urgnidios, que tinha um esquema diferente ali de construção, sim, as coisas, né? Mas eu, pessoalmente, jogava sempre com os Zeus, nunca joguei com outro. Você pegava o principal, né? É, eu jogava com o Zeus pelo fato que ele era um pouco próximo do Age 2. E quando eu comecei a jogar, não tinha. No Age Mythology teve algumas mudanças em relação aos outros Ages, né? Que nem. Uhum. Nos Ages, o padrão é você construir uma paradinha pra catar madeira. Sim. E uhum. Já no Age Mythology não, foi mudado algumas coisas. Tanto que os nórdicos eram uma carrocinha que seguia os bonecos. Mas sabe da onde eles meio se inspiraram isso aí? Inspiraram muito na série Warcraft, né? Que tinha diferenças de construções e aplicabilidades pra cada raça, né? Então, e a única que eu conseguia me adaptar e ter mais ou menos a noção foi Zeus. E daí quando eu comecei a jogar, eu não parei de jogar. Daí eu precisa aprender a jogar com outro. Sim, você acaba acostumando, né? Até os recursos eram parecidos, que na Age of Empire você recolhia comida, madeira, ouro e pedra. Sim. Nesse não, você recolhe comida, madeira, ouro e proteção divina. Você tinha que mandar o cara ir rezar lá. Não, depende do seu povo. Exatamente. Nórdico não rezava. Nórdico os gregos, os peões tinham que... Você tinha que construir um templo e botar os peões pra poder ficar rezando. Uhum. Aí a cada um minuto, acho que aumentava dois, se não me engano. Não, era um pouco mais rápido, eu acho. Os egípcios você tinha que ir construindo, tipo, as torres de vigilância. Sim. Que eram uns obeliscos pra poder aumentar o seu poder. E os nórdicos, cara, eles aumentavam na porrada. É isso. É fé na porrada, né? Valhalla puro, né? Aham. Uhum. Tipo, que se foda, vamos aumentar a fé no soco aqui. Tampa na porrada com inimigo, animal, qualquer coisa, você ganha poder divino. Eu não sabia disso, cara. Sério, eu sempre tentava jogar em nórdicos e falava, cara, como que eu vou fazer essa parada aqui? Eu também sempre fui meio pro lado grego pelo fato de parecer muito com o Age of Empires, né? O esquema de você fazer a construção da parada lá, de você coletar recurso. Ele era interessante. Só que eu nunca me dava bem com as unidades mitológicas, cara. Eu nunca sabia qual que era, tipo, qual que era o prós e contras dela, né? Tanto que eu fazia um monte de unidade diferente e me fudia, cara. Ele é interessante, sim, que ao longo das eras, né? Assim como Age of Empires 1, 2 e 3, você vai evoluindo eras dentro do próprio jogo, né? Sim. E a era mitológica aqui, você vai seguindo, só que você vai seguindo, ramificando uma árvore de opções, né? Da primeira pra segunda, você tinha duas opções. Ou você tinha uma proteção X, ou você escolhia outra parada, você tinha aumento de bônus de alguma outra coisa, né? E além disso, você ganhava um poder divino, né? Que você podia utilizar dentro do... É, um poder divino pra cada evolução que você conseguia, né? No final... Exato. Sim, aí você podia seguir no diferentes deuses. Na primeira era, você podia escolher Zeus, Hades ou Poseidon. Sim. Aí na segunda você escolhia Afrodite. Sim. Aí ia variando. E isso é interessante, assim, que é bem essa parada que você falou, né? Você, é Zeus, mas tinha ramificações ali dos caras que seguia Zeus, né? Uhum. E o Deus ali, no caso. Aí você, por exemplo, ia pro Loki, você tinha a ramificação dos caras lá que seguia. E, cara, é interessante, assim, que ele é muito mais... Ele acaba sendo muito mais estratégico, né, nesse ponto. Porque você, tipo... Ah, beleza, eu vou fazer uma evolução aqui que eu vou pegar só Colossos, né? Aqueles Colossos gigantes... Ou os caras lá que você seguia aqueles dinossauros bizarros lá, tá ligado? É, porque tinha, tinha Deus que... dinossauro! Que bosta! Nossa senhora! Quem chamou esse cara pra gravar? É, porque tinha poderes divinos que te davam ou um ataque mega poderoso, tipo meteoro, ou então tinha deuses, como, se eu não me engano, a Isis, ela te dava abundância. Opa! Ela te dava todos, ela te dava mais recursos de todos os recursos, e você coletava recursos mais rápido. Não lembro qual que era a mitologia que você seguia lá, que você usava o poder e vinha todos os animais na sua base. Acho que é mito nórdico, cara. Tinha um chamariz. É, o chamariz. Fazia o chamariz lá. Aí você tinha as paradas bem de ah, vamos atacar com praga. Usava um dos poderes mitológicos lá depois de evolução. Você tacava praga na galera, tacava raio. Mas, falando um pouco da música em si, sim. É, eu botei um vídeo aqui pra vocês verem aqui. Sim. Cara, que foda, cara. Toda a orquestra ali, o cara reuniu toda uma equipe gigantesca ali pra gravar. Cara, pô, é incrível, cara. Você vê ali a orquestra tocando. Até depois a gente comentar, ele vai botar a música aí. Sim. Cara, é muito foda. E outra, quando o jogo foi lançado, eu vi aquele, digamos, aquela primeira OST, cara. Você ficava bem assim, nossa, que foda, velho, eu preciso desse jogo, cara. Sim, e todos os Age of Empires e Age of Mythology sempre tinha uma introduçãozinha maneira, né, que mostrava ali. E no Mythology tinha aqueles caras, tipo, introdução. Tudo bem que a introdução da Blizzard já dava um pau ali, né, mas... A introdução do Age of Mythology era uma introdução muito bacana, cara. Não, cara, eu acredito que a cutscene do Age of Mythology ficou meio que pau a pau com a da Blizzard. Uhum. Acho que o Warcraft 3 saiu em 2003, né? Por eu aí. Acho. Não me lembro. É por aí. É por aí, 2003, 2004. Então já, tipo, os caras estavam trabalhando, viram a mitologia, opa, vamos fazer uma coisa melhor agora, né? A gente tem um ano de alongamento aqui. Pois é, e tipo, é legal que nesse vídeo, que eu usava pra pôr no post essa porra, mostra tudo como que eles produziram, conta algumas coisas assim, o né? O Stephen Hipp, né, que é a temática desse podcast, né, ele tá ali argumentando sobre a música, sobre a produção mesmo, muito interessante. Sim, é legal que mostra ali o coral que cantou e tal. Então, tipo, eu pensei que era um bagulho computadorizado, mas não, os caras, nessa época não tinha nada disso aí, é só os japoneses mesmo que tinham essa ideia de fazer tudo a chip de música, fazer a parada mais sistemática, né? Eles não, faziam a parada na raça, assim mesmo. É, na garganta mesmo, os malucos cantam pra caramba, velho. Pô, o jogo é Age of Mythology, a era das mitologias, tem que ser um bagulho mítico. Tem que ser, a música tem que ser mítica. E a música acaba sendo a melhor trilha sonora que esse carinha fez, cara, não tem. Uhum. O Age 3 tem uma trilha sonora foda, mas a mitologia aqui, aquele ar meio grego, aquela pegada meio grego, nórdica, assim, deixa a trilha sonora fodástica, né? Só lembrando aqui, a galera fala, pô, mas não é só o cara que fez. O cara trabalha em conjunto em todos os trabalhos, assim, na série Age of Mythology, Age of Empire, lá, em conjunto com outros compositores. O outro era o Kevin McMullen, né? Sim. Eu vou conhecer. E tem várias outras pessoas aqui, vale a pena listar aqui, mas só pra vocês terem uma base, assim, que, tipo, ele nunca trabalhou sozinho, ele sempre trabalhou com uma equipe, mas ele é o cara que escrevia, tipo, o cara que fazia... Ele era tipo, o pica, ele é o pica das galáxias. Ele é o pica da parada, tá ligado? Tanto que, tipo, ele perdurou em todos os jogos da série, né? Nesse Age Mythology, teve uma participação muito grande lá do McMullen, sei lá, Kevin McMullen. McMullen, sabe? Então, mas quem é o cara que é o pica das galáxias, é o Steph Hip mesmo. Não tem. E na minha opinião, ficou melhor a trilha sonora dos Age e ficou pro Mythology. Sim, eu concordo também. É que eu gosto muito do Age 2, que é muito nostálgico pra mim, mas a Mythology é de longe interessante. Eu não sei se no Age 2 tinha essa parada, mas no Mythology, assim, quando você tava tranquilo lá, você tava em tranquilidade, criando sua base, etc, era uma música mais tranquila. A partir do momento que você atacava... Entra na guerra, sim, exatamente. Cara, ficava uma música frenética, muito foda, tempo. Muito interessante, cara. Alguém pegou música de guerra aí? Não sei, cara. Acho que não. Não, mas aproveitando já essa deixa aí, já toca então minha música aí. Vai lá, fala sua música aí, cara. My Team. My Team. Age of Mythology. Cara, My Team do Age of Mythology é muito foda. Então vamos lá, toca aí. Toca aí. Oh, Bom, então vamos aproveitar aqui, que acho um pouco mais curto, né? A gente, lembrando que a gente não vai fazer descrição do jogo, assim, a gente discute que a gente teve de experiência mesmo em relação aos jogos que a gente citou aqui. É mais um comentário sobre as músicas em é si. É música, o jogo também. A gente não fica só baseado em música, né? Porque se você quiser uma coisa mais baseada em música, assim, tipo, eu indico sempre aqui o violão de 8 bits. Ele tem uma pegada um pouco mais na parte de composição, um pouco mais técnica. Isso, né? É, ele parte com uma parte mais teórica. O Juninho lá tá muito bem, assim, que exatamente. O Juninho, ele é músico. O Juninho sabe que eu não manjo nada de música, cara. Tipo, eu sou a desgraça da parada, tá ligado? Nunca coisa que toca é uma bronha e muito mal. Olha só, hein? Zab, não fala que você é ruim, cara. Pô, você tem um podcast de música e fala que não é bom. Não, eu gosto de apreciar. Por isso, é um podcast pra apreciar as músicas. Eu gosto de ouvir. Eu sou um bom ouvinte de música. Eu não sou uma boa pessoa pra pensar em criar algo sonoro. Não interessa. É, nós somos manjando bem de música. Manjando bem pra caralho. Aqui, vamos meditar tudo isso aí. Vamos colocar que a gente manja tudo. Então, fala manja aí, Rodite. Nós manjamos pra caralho. Bom, então vamos encerrar aqui. Vou aproveitar... e vou agradecer os lindões aqui do Papo de Noob, né? Pra quem não tá ligado, o Papo de Noob aí tá periodicamente a cada 15 dias, tá lá com altos convidados também da equipe, também de outros blogs, né? O próximo podcast vai ser sobre o quê? Não pode dar spoiler, né, velho? Como é que pode dar spoiler? Não pode. Se tá furar, bom. A gente tá ferrado. Ah, tá. Então vamos seguir aqui, mas vai ser com o pessoal bonito? Não, só feioso dessa vez. Só tranqueiro, então. Só Zé Ruela. Só o Zé Ruela que vai ter nesse cast. Né, Padrão? Zoeira, brincadeira. Vai vir uns caras foda aí. Não, nós estamos zoando com a cara dos caras mesmo. Só pra eles ficarem de cara, tá ligado? Bom, só pra gente meio que complementar o que a gente vai falar do Stephen Hippe, né? Ele, atualmente, ele não trabalha nada com games. Ele trabalha num estúdio chamado All Big e ele faz composições independentes, cara. O canal dele aqui, que eu vou deixar aqui, cara, e escutar as músicas que ele tá fazendo. Ah, é uma música um pouco mais... Música de bar, sim, que é a música mais de ambiente boêmio, umas coisas assim. É, o último jogo que ele fez foi o Castelo Ville mesmo. Não, é o único... Ai, caralho. O Madruga mandou a imagem do dinossauro que eu vi na parada. Zabu chamou de dinossauro, cara. Não, é que eu vi na cabeça, assim. Sabe quando você fala assim, pensar? Como eu faço quase todas as vezes? Então. Hidra agora é dinossauro, tá, pessoal? Beleza, só pra vocês saberem. Hidra, é que Hidra vem de drama. Ah, não, cadê? Acabou, cara. Bom, então... Galera, vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa temática um pouco mais aberta em relação a compositores, né? Diferente do que a gente fez anteriormente. Então comentem, mandem e-mails para gametrack@levamais.com. Acessem lá também o podcast do Papo de Noob, que tá muito maneiro, com o Madruga isso. Jackson e Rodite, os hosts mais noob da internet. E suas tentativas são inúteis em tentar nos desmoralizar, então. Uhum. Start the game, meu Eric. Então vamos lá. Falou, galera. 11 pra vocês. 11? Por que 11? Pra dar risada. Então. Um atrás do outro? Um atrás do outro. Falou, Madruga. Falou, Rodite. Valeu. Ouro, por favor. Ouro, por favor. Yes, no. Yeah, no.